Bom dia, Europa 083, Scott Identity, clear descent 4,000 feet, altímetro 71013, bom survival. 4-10-3, buen día. Buen día. 2 Salvador, bom dia, Oxalá 6251 com Eco para Guarulhos. Sergio Chané, 6251, posso copiar? Copia, sim, conta. Autorizado 360, decolada pistão no zero, primeira curva direita, saída da El, Leda, Leda Motiva. Interceptando em forma Zulu 1-0 e sai conforme rota. Controle 120, décima 8, transporte 5402. Autorizado 360, decolada 10, curva direita da El, Leda Motiva, perturba 10. 208 controle, acima 5402, acima 625, acima ponte 5. Correto, 625, não chama para pushback, acionamento. Chamará, puxa, acionar, acionar, né? Europa 083, descend to 2000, it should decrease to intercept the final approach. Descend 2000, it's clear, so I listen around the one, let's go. Estabilizando localizer 10 Europa 083. Europa 083, complete final approach. Tech tower frequency 118.95. 118.95, obrigado. Salvador Tower, Europa 083. 083, wind 290 degrees, 02 knots, clear to land on runway 10. Clear to land on runway 10, established on the LFC. Salvador, bom dia, Chanel. Bridge 1, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Vamos lá, do Alpha 3 Charlie. Alpha 3 Charlie, consiga. Muito bom dia. Alpha 3 Charlie, solicitando autorização de reboque do parte 3 para o parte 1 na posição 01. Já, pushback e reboque até a saída do parte 3. Chame para ingresso do parque principal, Alpha 3 Charlie, bom dia. Chamada para ingressar a parte principal, Alpha 3 Charlie. Passageiro 83 underground at 25, vacate to the right, taxi via Alpha, Juliet, through gate 1-1. Alpha, Juliet, through gate 1-1, for a passageiro 83. Charlie, estou chamando a minha vez de segundo, com proveito 99, autonomia de 5 horas, 55, alterando o cajão. É 251, nós sigamos a Índia no ponto de espera, reporte pronto, ajuste 1013. Desça 1060, vai visando 2000, 35 no site. 35 no site, identifique, desça via Bonto para 4000 pés, ajuste no 0 no 3. 4000 no 0 no 3, via Bonto. Quando possível, pelo, na sua. É 251 autorizado a linhagem decolar, pista no zero, vento calmo. Linhagem decolar, pista no zero, vento calmo, está na linha 251. Torre Ultra 3171, bom dia. Quando possível, cópia Guarulhos no 320. Bom dia, Ultra 3171, pronto, cópia. Afirmativo, pronto, cópia 3171. 3171, autorizado 320 para Guarulhos, via uniforme Zulu 10. Decola da pista 10, saída da El, lida, transição Mótiva. Controle Salvador 120, decimal 8. Transponda 5419. Autorizado 320 para Guarulhos, decola da 10, na Upper Zulu 10. Dael Leda Mótima, 120.8, 5411 no transponder, o Singer 6 dúzia. Vai chamar daqui a poucos minutos para o puxar. Vai, está 3171. Tiago Alfa de Charlie na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1 na posição 01. Pesado ingresso, informe ao término Alfa de Charlie. Informar ao término Alfa de Charlie. Quando decolou 33, chamando 208, bom voo. 208, graças, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, Janeiro 6251, decolou na sua escuta. Número 251, contato radar na decolagem, via da Elfa, do 360, vigilância. É o 360, eu chamo a minha 2 de fora. 0317, eu chamo táxi. Obrigado. Pode valer, do Oxana 625, não? Autorizado o líder, 625. Obrigado. Paulo, Azul Alfa, Charlie, informando o término do reboque, taxi 1.1. Vai com Deus. Gente, rapaz, Cristiano, bom dia. Saulo, Salvador, muito bom dia. Bom dia, prossiga. Saulo, Salvador, muito bom dia. Bom dia, prossiga para o Saulo. Oi, Saulo, estou com um teste de áudio grave. Estou firme, não compreendi a mensagem. Estou com um teste de áudio. 7, alto e claro. Rotan 3171 para o táxi com 125 a bordo, 4 horas de autonomia Galeão. 3171, siga via Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste 1013. Estará pronto, posso esperar, velho. 3325. 3325? Isso. A 3597, desce a 2 mil pés. Para 2000, tá 3597. Qual a voadora, Leão? Tribuna autorizada a final da pista 1-0, pode estabilizar. Maravilha, a voadora então vai reportar a finalização final da 1-0. Principal, ingresso número 5. Exato, tiver que reboque até a saída do pátio 3, chame para ingresso do pátio principal. Vou de informe, quem é esse, Marinho? Tan 3171, capitão. Autorizado, táxi. Corrigindo, autorizado alinhar e decolar. Pista no zero, Tan 3171. Vento calmo. Livre alinhar e decolar, Gal, no zero, Tan 3171. Autorizado, aliás, visual 3597. 717, aproximação final, chame torre, frequência 118, decimal 9. 1895, bom dia, traga a ponta. Salvador, bom dia, 3597. 3597, visual, tudo autorizado, pista na zero, muito calmo. Sim, pouso na zero, 57. Salvador, Bianca Alfa Vitor Informe, solicitando autorização para adentrarmos o pátio principal até a posição de número 5. Autorizado Alfa Vitor Informe, informe até. Gente. No 71 decolou aos 4.6, chame 120, decimal 8, no voo. 0873, 71. Salvador, bom dia, Tan 3171, está cruzando o 1700 da El, Leila Morte, mano. 3171, contato radar na decolagem. Estamos no nível de voo 320, via da El, centro de vigilância. Gente, 71 voa em Leda. Leda, 371, graças. solo, Avianca Alfa Vitor Uniforme, comunicando o teste de rebote. Change Alfa Vitor Uniforme, frequência livre. Bom dia. Círculo 7, sala 50, siga de Alfa e Juliette, portão 4. Alfa e Juliette, portão 4, muito obrigado. Voltar 3507, posição? 4, 04. 04, obrigado. Até já. Sobrevivo 171, chama Centro Recife, frequência 133 decimal 25, alternativa 133 decimal 95. 3325, 3395, da 3171, bom dia.